Número 1, 2003. Nunca faça duas vezes o mesmo som. A. Não use instrumentos musicais nem vozes. B. Use apenas instrumentos musicais. C. Use apenas a voz.